Olá, pessoal. Você já parou para pensar que a natureza confia e você naturalmente não confia? O que é que eu quero dizer com isso? As árvores, as plantas, os animais, de uma forma geral, eles não estão preocupados com o seu amanhã. Eles não estão preocupados em conhecer, em saber aonde vão chegar. Eles simplesmente vivem o seu dia a dia. Eles estão programados para fazer a sua jornada e não estão pensando em absolutamente nada sobre o seu futuro. Já nós, seres humanos, nós pensamos todos os dias no nosso amanhã. É a capacidade que esse neocórtex cerebral nos dá, a capacidade de entendermos quais são as novas oportunidades, a capacidade de planejar o nosso futuro e também a capacidade de temermos o nosso futuro. E por temermos o nosso futuro, muitas vezes nos tornamos, com a nossa história, pessoas pouco confiantes, pouco autoconfiantes. E a confiança, ela deve estar presa no nosso presente e não no nosso futuro. Somos pessoas, ou melhor, seres desprogramados, diferentemente dos outros animais e das árvores e das plantas. Nós, sim, podemos decidir o nosso futuro, mas o futuro é uma coisa possível e aberta. Mas o que devemos saber é que o destino é algo pronto, é algo findo. Ele está lá no nosso futuro. É uma possibilidade lógica. O que você pode decidir hoje é a sua direção, é a direção para chegar nesse futuro. É com isso que você deve se preocupar, com as qualidades que você tem, com aquilo que você faz de melhor, com aquilo que você tem de melhor, para fazer essa jornada da melhor forma possível. Afinal, saber do nosso futuro antecipadamente nos faz pessoas certamente chatas, porque o destino é uma coisa morta. A direção, sim, é uma coisa viva. Quando pensar em ser confiante, se prenda ao presente, esteja vivendo agora, nesse momento, na certeza que é nesse momento que você pode investir naquilo que você tem de melhor. É isso que gera confiança. Cuide para que você não esteja antecipando o seu futuro, para não se tornar uma pessoa com pouca confiança. O mundo precisa de você, agora, nesse momento, e não no final. Viva a direção, porque é durante o caminho, durante a jornada, que você constrói aquilo que você mais quer. Fique em paz, um grande abraço e até a próxima.